verdadeiro do mundo é separado, porque em sua vida existe uma luz. Até nas suas vestes Deus é glorificado, pois ele tem as marcas do sangue de Jesus. O crente verdadeiro do mundo é separado, porque em sua vida existe uma luz. Até nas suas vestes Deus é glorificado, pois ele tem as marcas do sangue de Jesus. Jesus.